Fecheiro 94, sexta parte, A Guerra dos Reguladores. Capítulo 56. E lutassem contra eles. Diziam que tinham homens suficientes para os matar. Nós podemos matá-los. Depoimento de Wade Steele Howery. Testemunha. Carolina do Norte, Condado de Mecklenburg. Wade Steele Avery declara e atesta que no dia 6 de março, entre as 9 e as 10 horas da manhã, este declarante estava na atual residência de um certo Hudgens, que mora na extremidade inferior da Ilha Comprida. Este declarante viu lá 30 ou 40 daquelas pessoas que se intitulam reguladores e foi lá mesmo detido e mantido prisioneiro por um deles, que disse chamar-se John McQuiston, em nome de todos, e que depois um tal de James Graham, ou Grimes, disse as seguintes palavras a este declarante: agora és um prisioneiro e não vais a lado algum sem uma guarda, acrescentando imediatamente: deves andar com a tua guarda e nada sofrerás. Este declarante foi então conduzido, sob a guarda de dois homens, ao acampamento dos reguladores, como o denominavam, a cerca de 1,5 km de distância, onde estavam muitas outras pessoas da mesma denominação, sendo que outras chegaram ali algumas horas mais tarde no total, como este declarante supõe e imagina, de cerca de 230. Que dessas próprias pessoas este declarante soube os nomes de 5 dos seus capitães ou líderes, então presentes, a saber, Thomas Hamilton e um outro Hamilton, James Hunter, Joshua Teague, um certo Gillespie e o já citado James Grimes ou Graham. Este declarante ouviu muitos deles, cujos nomes lhe são desconhecidos, fazerem declarações insultuosas contra o governador, os juízes do Supremo Tribunal, contra a Casa da Assembleia e outras pessoas do governo. Quando uma multidão o cercou a gritar impropérios, ainda mais insultuosos, o referido Thomas Hamilton postou-se no centro e proferiu palavras do seguinte teor e propósito. A multidão ainda concordava e anuía perante o que era dito. O que é que Morris Moore faz para ser juiz? Ele não é nenhum juiz. Ele não foi nomeado pelo rei, nem ele nem Henderson. Nenhum destes dois deve presidir um tribunal. A Assembleia aprovou uma lei contra a perturbação da ordem pública e as pessoas estão mais enfurecidas do que nunca. Foi a melhor coisa que podia acontecer ao país, pois agora seremos forçados a matar todos os funcionários públicos e advogados. E nós matá-los-emos. Juro que serão exterminados. Se não tivessem feito esta lei, talvez deixássemos que alguns deles vivessem. Uma lei da amotinação? Nunca houve uma lei como esta na legislação da Inglaterra ou de nenhum outro país, além de França. Eles trouxeram isso de França e trarão a Inquisição. Muitos deles disseram que o governador era amigo dos advogados e que a Assembleia tinha prejudicado os reguladores ao fazer leis de taxas. Colocaram Husband na cadeia para que ele não visse os seus procedimentos pouco escrupulosos. E depois o governador e a Assembleia aprovaram as leis que os advogados queriam. O governador é amigo dos advogados. Os advogados mandam em tudo. Indicam juízes de paz fracos e ignorantes para os seus propósitos. Não deveria haver advogados na província, de modo algum. Fanning seria banido a partir de 22 de março e qualquer regulador que o visse depois dessa data matá-lo-ia. E alguns disseram que não iriam esperar por isso. Queriam vê-lo e juraram que o matariam antes de regressarem, se o conseguissem encontrar em Salisbury. Alguns queriam ver o juiz Moore em Salisbury para açoitá-lo. Outros queriam matá-lo. Um certo Robert Thompson disse que Maurice Moore prestou falso testemunho e chamaram-lhe nomes insultuosos como crápula, canalha, patifes, croque, etc., com o que outros concordaram. Quando chegou a notícia de que o capitão Rutherford, à frente da sua companhia, desfilava pelas ruas de Salisbury, este declarante ouviu vários de entre eles incitarem energicamente todo o grupo de reguladores ali presente para marcharem para Salisbury com as suas armas e lutassem com eles. Diziam que tinham homens suficientes para os matar. Nós podemos matá-los. Vamos ensinar-lhes a nos enfrentar. Tomado sob juramento e assinado, em 8 de março de 1771, na minha presença. Assinatura, Waitstill Avery. Testemunha, William Harris, juiz de paz. Carta. William Tryon para o general Thomas Cage, Carolina do Norte, New Bern, 19 de março de 1771. Senhor, foi determinado ontem, no Conselho de Sua Majestade desta província, que seja formado um corpo de tropas com os regimentos das milícias e as companhias para invadir as povoações dos insurgentes, os quais, com as suas declarações e atos rebeldes, têm desacatado o governo. Como dispomos de poucos implementos ou equipamentos militares neste país, venho requisitar o seu auxílio para me fornecer para este serviço os artigos, canhões, munições, estandartes, tambores, etc., aqui descritos. Pretendo iniciar a minha marcha a partir desta cidade, aproximadamente no dia 20 do próximo mês, e reunir a milícia enquanto marcho pelos condados. O meu plano é reunir 1.500 homens, embora acredite que, com os ânimos que agora se colocam ao lado do governo, esse número possa ser consideravelmente aumentado. Com respeito e estima, o seu obediente servo, William Tryon. Capítulo 57. Agora deito-me a dormir. Fraser Ridge, 15 de abril de 1771. Roger estava deitado na cama a ouvir o zumbido intermitente de um mosquito invisível que se esgueirara pela coberta de couro da janela da cabana. O berço de Jem estava coberto com uma gaze fina, mas ele e Brianna não tinham tal proteção. Se o desgraçado pousasse nele, iria apanhá-lo. Mas ele parecia circular incansavelmente por cima da sua cama, ocasionalmente dando um mergulho para cantar pequenos zunzuns ao seu ouvido, antes de zunir novamente para dentro da escuridão. Ele devia estar suficientemente cansado para adormecer, mesmo diante de um ataque de esquadrões aéreos de mosquitos, após os últimos dias de atividade frenética. 2 dias a cavalgar a toda a brida, pelos cumes e desfiladeiros das montanhas, espalhando a notícia às povoações mais próximas, cujos habitantes, por sua vez, iriam alertar os membros da milícia que moravam mais longe. O plantio da primavera fora realizado em tempo recorde. Todos os homens disponíveis passavam desde a hora do alvorecer até ao crepúsculo nos campos. O seu sistema ainda estava carregado de adrenalina e pequenos choques corriam-lhe pela mente e músculos como se lhe tivessem injetado cafeína nas veias. Passara todo o dia a ajudar a preparar a propriedade para a partida deles. Imagens fragmentadas da sucessão das tarefas rolavam por trás das suas pálpebras cerradas sempre que ele fechava os olhos. O concerto da cerca, a armazenagem do feno, uma apressada excursão até ao moinho para as sacas de farinha necessárias para alimentar o regimento em marcha, consertar um aro rachado na roda da carroça, emendar um tirante dos arreios, ajudar a apanhar a porca branca que fizera uma tentativa de escapar do estábulo, cortar lenha e, finalmente, uma rápida hora a cavar, mesmo antes de jantar, para que Claire pudesse plantar o seu pequeno canteiro de inhames e amendoins antes de partirem. Apesar da pressa e do trabalho, cavar a terra à luz do crepúsculo fora uma agradável trégua no organizado frenesim do dia. A lembrança fê-lo parar agora, revivendo o momento, na esperança de desacelerar a mente e acalmar-se o suficiente para dormir. Estavam em abril, num tempo quente para a época, e a horta de Claire estava cheia de mato, espigões verdes e brotos de folhas e pequenas flores brilhantes, trepadeiras que se enroscavam pelas cercas e abriam silenciosas trombetas brancas lentamente por cima dele, enquanto ele trabalhava na luz cada vez mais turva do crepúsculo. Os cheiros das plantas e da terra recém-revolvida erguiam-se à sua volta à medida que o ar arrefecia, fortes como incenso. As traças procuravam as flores em forma de trombetas. Criaturas suaves esvoaçarem do bosque em manchas de branco, cinzento e preto. Também vinham nuvens de mosquitos, atraídos pelo seu suor, e atrás deles outros insetos maiores, criaturas escuras e ferozes, de asas estreitas e corpos peludos, que giravam pelas malvas com a agressividade de um rufião. Ele esticou os longos dedos dos pés contra o peso das cobertas, a perna apenas tocando a da sua mulher, e sentiu na memória o impacto da pá, a borda dura sob o seu pé e a sensação gratificante de partir a terra e arrancar raízes com outra pá cheia, a terra preta e úmida, entremeada de veios com os rizomas brancos das ervas e o brilho fugidio de minhocas a contorcerem-se freneticamente para se esconderem. Uma enorme cecrópia passara a voar pela sua cabeça, atraída pelos aromas da horta. As suas pálidas asas castanhas eram do tamanho da sua mão e marcadas com desenhos semelhantes a olhos abertos, sobrenaturais, na sua beleza silenciosa. Quem faz um jardim trabalha com Deus. Era a inscrição no antigo relógio de sol que ficava no jardim da mansão paroquial em Inverness, onde ele crescera. Uma ironia, tendo em vista que o reverendo não tinha tempo nem talento para a jardinagem e o lugar era inundado por ervas e antigas roseiras silvestres a crescer por todos os lados com o abandono. Sorriu com o pensamento e deu as boas noites mentalmente ao espírito do reverendo. Boa noite, pai, que Deus o abençoe. Já há muito tempo que ele perdera o hábito de dar as boas noites a uma breve lista de familiares e amigos. A ressaca de uma infância de preces todas as noites que terminavam com a habitual lista de Deus abençoe a avó, o avô Guy no céu, o meu melhor amigo Peter, a cadelinha Lillian e o gato de merceeiro. Há anos que não fazia isto. Mas a lembrança da paz, daquele pequeno ritual, fê-lo elaborar agora uma nova lista. Era melhor do que contar carneirinhos, supôs. E ele desejava a sensação de paz de que se lembrava, mais do que queria dormir. Boa noite, senhora Graham, pensou ele, e sorriu para si mesmo, evocando uma breve mas vívida imagem da velha governanta do reverendo, enfiando a mão numa tigela e borrifando água numa frigideira quente para ver se as gotas frigiam. Deus a abençoe. O reverendo, a senhora Graham, a sua neta Fiona e o marido de Fiona, Ernie. Os seus pais, embora estes fossem duas figuras sem rosto, Claire, lá em cima, na casa grande, e com ligeira hesitação, Jamie, a seguir a sua própria família. O seu coração aqueceu ao pensar neles. Boa noite, pequerrucho, pensou ele, virando a cabeça na direção do berço onde Jamie dormia. Deus te abençoe. E Brianna virou a cabeça para o outro lado e abriu os olhos, vendo o rosto oval dela, adormecido, virado para ele, a não mais do que 30 centímetros de distância, na almofada. Virou-se de lado o mais silenciosamente possível e pôs-se a olhar para ela. Tinham deixado o fogo extinguir-se, já que partiriam de manhã bem cedo. Estava tão escuro ali, dentro do quarto, que ele não conseguia vislumbrar mais do que os leves contornos das sobrancelhas e dos lábios dela. Brianna nunca ficava deitada, estando acordada. Ela deitava-se de costas, esticava-se e relaxava com um suspiro de satisfação. Inspirava profundamente 3 vezes e apagava como uma luz. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a bênção de uma boa saúde e uma consciência tranquila. Mas às vezes ele pensava que era a ânsia de fugir para o seu mundo de sonhos particular, aquele lugar onde ela deambulava livremente ao volante do seu carro com o cabelo agitado ao vento. Com o que é que ela estaria a sonhar agora? Questionou-se. Podia sentir o leve calor da sua respiração no seu rosto. Ontem à noite sonhei que fazia amor com o Roger. A lembrança daquele registro em particular ainda o magoava, por mais que tivesse tentado apagá-lo. Ele estava a mergulhar no sono, seduzido pela sua ladainha, mas a lembrança do livro de sonhos de Brianna puxou-o de novo para a superfície. Era melhor que ela não estivesse a sonhar com aquilo agora, não depois do que acabara de lhe proporcionar. Fechou os olhos outra vez, concentrando-se na pulsação regular da respiração de Brianna. A testa dela estava a poucos centímetros da sua. Talvez ele conseguisse captar o eco do sonho dela através dos ossos do seu crânio. O que ele sentia, no entanto, era o eco do seu corpo e as reverberações da sua despedida, com todas as suas dúvidas e prazeres. Ela e o pequenote partiriam de manhã também. Os seus pertences estavam empacotados e juntos à sua própria trouxa ao lado da porta. O Sr. Wemyss levá-los-ia de carroça até Hillsborough, onde ela presumivelmente estaria em segurança e lucrativamente envolvida na tarefa de pintar o retrato da Sra. Sherston. Tem muito cuidado, dissera-lhe ele pela 3ª vez naquela noite. Hillsborough ficava no centro do território dos reguladores e ele tinha consideráveis reservas quanto à sua ida para lá. Mas ela eliminara a sua preocupação, troçando da ideia de que ela ou Jem pudessem correr algum perigo. Ela provavelmente estava certa. Mas mesmo assim, ele não estava tão seguro de que ela agiria de modo diferente, caso houvesse perigo. Estava tão empolgada com a perspectiva da sua maldita encomenda, pensou ele, que atravessaria pelo meio de uma multidão enfurecida e armada para chegar a Hillsborough. Ela cantava baixinho Loch Lomond, o raio daquela canção, de todas as músicas que existem. Oh, vai pela estrada de cima e eu irei pela de baixo e chegarei a Loch Lomond antes de ti. Ouviste-me? Perguntara-lhe ele, agarrando-lhe o braço enquanto ela dobrava as últimas roupinhas de Jamie. Sim, querido, murmurara Bree, batendo as pestanas numa fingida atitude de submissão. Isso irritara-o, fazendo-o agarrar-lhe o pulso e girando-a para que o encarasse. Estou a falar a sério, advertiu ele. Fitou-a diretamente nos olhos, arregalados agora, mas com um indício trucista ainda a brilhar em triângulos azul escuros. Ele apertou-lhe o pulso com mais força. Alta e forte como ela era, os seus ossos pareciam delicados, quase frágeis na mão dele. Teve uma súbita visão dos ossos sob a pele de Brianna. maçãs do rosto altas e largas, a cúpula do crânio, os longos dentes brancos. Era muito fácil imaginar aqueles dentes expostos até à raiz, num rito permanente de um esqueleto. Ele abraçara-a então com abrupta violência, beijara-a com força suficiente para sentir os dentes dela contra os seus, sem se importar em magoar qualquer um deles. Ela tinha apenas a combinação vestida e ele não se dera ao trabalho de lhe a despir, meramente empurrando Brianna para trás, em cima da cama, e levantando-a por cima das suas coxas. Ela erguera as mãos para ele. Mas Roger não deixou que lhe tocasse. No início prendeu os braços dela na cama. Depois enterrou-a no colchão com o peso do seu corpo, penetrando-a, possuindo-a, procurando reafirmação na fina camada de carne que separava os ossos dela dos seus. Fizeram amor em silêncio, em parte conscientes da criança adormecida ali ao pé. E, no entanto, a dada altura, o corpo dela correspondeu ao seu de uma forma profunda e surpreendente, que ia além das palavras. "Estou a falar a sério", repetira ele momentos depois, falando baixinho no emaranhado do cabelo dela. Ficou deitado em cima dela, envolvendo-a com os braços, impedindo-a de se mexer. Ela debateu-se e ele apertou-a ainda mais, mantendo-a imóvel. Ela suspirou e ele sentiu a boca dela mover-se, os seus dentes afundarem-se delicadamente na sua carne, abaixo da clavícula. Ela mordeu-o. Não bruscamente, mas uma dentada lenta e sugadora que o fez arquejar e erguer-se para se soltar. "Eu sei", disse ela, libertando os braços e passando-os pelas costas dele, mantendo-os junto ao seu corpo suado, quente e macio. "Eu também estou." "Era isto que tu querias?" sussurrou as palavras agora, mas quase silenciosamente para não acordar. O calor do seu corpo irradiava através das cobertas da cama. Ela estava profundamente adormecida. Se era o que ela queria, o que era exatamente? Ela correspondeu por causa da forma violenta como a possuíra? Ou por causa da força da sua atitude, reconhecendo o desespero da necessidade dele de mantê-la a salvo? E se fosse pela violência? Ele engoliu em seco, cerrando o punho à ideia de Stephen Bonnet. Ela nunca lhe contara o que se passara entre os dois, ela e Bonnet, e era impensável que ele perguntasse. Mais impensável ainda era que ele suspeitasse que alguma coisa naquele encontro pudesse vergonhosamente tê-la excitado. E, no entanto, ela de facto excitava-se visivelmente nas raras ocasiões em que alguma coisa o levava a possuí-la abruptamente, sem a sua habitual delicadeza. Ele agora estava muito longe das preces. Sentia-se como se sentira uma vez antes, preso num inferno de rododendros, com o mesmo labirinto de raízes molhadas e folhas pendentes sempre à sua frente, qualquer que fosse a direção que tomasse. Túneis escuros pareciam oferecer esperança de fuga, mas levavam apenas a outros emaranhados. "Pois eu e o meu amor jamais nos encontraremos outra vez nas belas margens e encostas de Loch Lomond." Estava encolhido outra vez, a pele formigava-lhe e as pernas contorciam-se de inquietação. O mosquito passou a zumbir e ele deu-lhe uma palmada. Demasiado tarde, é claro. Sem conseguir sossegar, levantou-se silenciosamente da cama e fez uma rápida série de flexões para relaxar os músculos contraídos. Aquilo trouxe-lhe algum alívio e deitou-se no chão para fazer mais flexões, contando baixinho à medida que mergulhava na direção das tábuas do soalho. 1, 2, 3, 4. Concentrando-se apenas no calor crescente no peito, braços e ombros, a monotonia calmante da contagem, 26, 27, 28. Finalmente, com os músculos trêmulos da exaustão temporária, levantou-se, afastou a pele da janela e ficou quieto, nu, deixando o ar úmido da noite rodeá-lo. Talvez estivesse a deixar entrar mais mosquitos, mas talvez aquele saísse. A floresta estava prateada do luar e a leve claridade de uma fogueira no coração escuro da floresta revelava a milícia lá acampada. Os homens chegaram ao longo do dia, em mulas ou cavalos esfalfados, os mosquetes deitados sobre as trouxas dos seus cobertores. Captou o som de vozes e risadas descontraídas, um fragmento trazido pela brisa. Pelo menos ele não era o único acordado. A ideia reconfortou-o. Uma luz mais intensa brilhou no lado da casa grande, no outro extremo da clareira. Um lampião, duas figuras a caminhar juntas, uma alta, outra mais baixa. O homem disse alguma coisa, um ruído surdo, interrogativo. Ele reconheceu a voz de Jamie, mas não conseguiu decifrar as palavras. Não, respondeu a voz de Claire, mais delicada e clara, à medida que se aproximaram. Ele viu-a abanar as mãos, em silhueta à luz do lampião. Estou imunda de terra. Vou lavar-me antes de entrar. Vai tu para a cama. A figura maior hesitou, depois entregou-lhe o lampião. Roger viu o rosto de Claire à luz por um momento, virado para cima a sorrir. Jamie inclinou-se e beijou-a rapidamente, depois recuou um passo. Despacha-se então, disse ele. E Roger conseguiu ouvir o sorriso na sua voz. Não durmo bem sem ti ao meu lado, Sassenach. Vais dormir agora? Ela parou com um tom provocante na voz. Não, agora não. A figura de Jamie dissolvera-se na escuridão, mas a brisa soprava na direção da cabana e a sua voz saía das sombras noturnas. Mas também não posso fazer a outra coisa, a menos que tu estejas ao meu lado, não é? Claire riu-se mais baixinho. Começa sem mim, disse ela, virando-se na direção do poço. Eu já te apanho. Roger esperou junto à janela até a ver voltar, o lampião a balançar com a pressa dos seus passos e entrar em casa, a brisa mudar a direção. E ele já não ouvia os homens na floresta, embora a fogueira deles ainda ardesse. Chegaste cedo, rapaz, disse ele, erguendo o dedo para o pirilampo e empurrando-o delicadamente. Achas que já há alguém lá fora? O inseto moveu-se alguns centímetros. Depois parou, o corpo a piscar obstinadamente. Ele olhou na direção do bosque, a pele fresca agora. E o seu peito ficou arrepiado. Esfregou-o distraidamente e sentiu o ponto dorido onde ela o mordera. Estava escuro ao luar, uma débil mancha na sua pele. Ainda estaria ali pela manhã? Questionou-se. Erguendo o braço para puxar a pele de novo para o lugar dela, vislumbrou o brilho do luar no vidro. A coleção de pequenos objetos de Brianna ficava na prateleira junto à janela. O par de travessas de tartaruga que Jocasta lhe dera, a sua bracelete de prata, o pequeno frasco de óleo de Tanaceto, dois ou três discretos chumaços de esponja ao lado, e o brilho mais intenso da jarra cheia de sementes de dalco. Ela não tivera tempo para o óleo de Tanaceto esta noite, mas apostaria a sua vida em como ela tomara as sementes nalguma altura do dia. Ele baixou e prendeu a pele de couro da janela e voltou para a cama, parando junto ao berço para colocar a mão no bebé e sentir-lhe a respiração através do mosquiteiro, quente e reconfortante na sua pele. Jem tinha afastado as cobertas com os pés. Roger ergueu o mosquiteiro e puxou-as para cima, envolvendo-as firmemente à volta do bebê. Havia uma coisa macia. Ah, o boneco de pano de Jamie. Ele agarrava-o junto ao peito. Rogers ficou quieto durante um momento, a mão nas costas de Jamie, sentindo a tranquilizadora subida e descida da sua respiração. Boa noite, rapazinho, murmurou por fim e tocou na curva arredondada e macia do rabiosque da criança. Que Deus te abençoe e guarde.